Brega e Vinho. Meu celular tocou, minha mulher ficou olhando, e eu fiquei enrolando, sem poder atender. Meu celular tocou e era a nega me ligando, já farreando, me chamando pra beber. Olha, meu celular tocou, minha mulher ficou olhando, e eu fiquei enrolando, sem poder atender. Meu celular tocou e era a nega me ligando, já farreando, me chamando pra beber. Aguinha da loja, você começa a falar, tá desconfiado, não tá atendendo, me diga por quê. Chamando pra trabalhar. Então tá bom, cê tá falando a verdade. Bota aí no Viva Voz que eu quero ouvir ele falar. Celular tocando de novo. Atenda logo esse celular, vá, e bote no Viva Voz. O Viva Voz não. Bote logo, seu safado. Eita zorra, puta que pariu. Foi tanta ligação, eu sem explicação, e a casa caiu. Eita zorra, puta que pariu. Foi tanta ligação, eu sem explicação, e a casa caiu. Eita, foi tanta ligação, eu sem explicação, minha casa caiu. Eita zorra, puta que pariu. Foi tanta ligação, eu sem explicação, minha casa caiu. Meu celular tocou, minha mulher ficou olhando, e eu fiquei rolando, sem poder atender. Meu celular tocou e era a nega me ligando, já parreando, me chamando pra beber. Atenda logo, você acaba safado, tá desconfiado, não tá atendendo, me diga por quê. Atenda, tô desconfiada que tá aprontando, mas se te pegar você vai ver. Aí neguinho, você vai ver. É nada disso que você está pensando, é meu chefe me ligando, chamando pra trabalhar. Então tá bom, você tá falando a verdade. Bota aí no Viva Voz que eu quero ouvir ele falar. De novo, homem? Lere, não. É o Breguinho ligando. Que Breguinho, que nada, seu cabra safado.